cada fio de cabelo e cada grão de areia, ele sabe de cor. O ponteiro do universo está em suas mãos, conhece o profundo do seu coração. A primeira melodia, ele quem cantou. O primeiro verso, ele quem criou. E desde o ventre da sua mãe, da sua história, desde o início até o fim, ele é o compositor. Quando se sente sozinho, parece que ninguém vê. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando parecer muito difícil e quando tudo encontrar você, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus ouve, Deus vê. E ninguém pode segurar quando ele quer fazer. Aleluia! A primeira melodia, ele quem cantou. O primeiro verso, ele quem criou. E desde o ventre da sua mãe, da sua história, do início até o fim, ele é compositor. Quando se sentir sozinho, parece que ninguém vê. Ele vê. Deus está vendo. Deus está vendo. E quando parecer muito difícil e quando tudo encontrar você, pode ter colocado na sua cabeça que o seu... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido. Ele tem alívio. Ele tem alívio. Ele tem alívio pra você aqui. Ele tem, ele tem. Segurar o que ele vai fazer na sua família. Eu creio. Ninguém vai segurar o que ele vai fazer no teu casamento. Creia nessa palavra. Hoje o Senhor irá fazer algo na sua vida. Receba essa palavra nessa hora. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ninguém pode segurar quando ele quer fazer. Aplaude o nome dele aí no seu lugar. Oh, ele está